neste verão. O Algarve vai ser Diamond. Diamond Summer Parties 2011. Diamond. Os melhores DJs nacionais e internacionais. A uma dimensão nunca vista no Algarve. Diamond Summer Parties 2011. Labor, criatividade, animação, som e efeitos especiais nunca antes vistos no Algarve. Diamond Summer Parties 2011. Centro de Congressos do Arado de Lagoa. Mais informações em www.diamondsummerparties.com. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits Number 3. Pop Hits Number 2. Pop Hits Number 1. I woke up with my feet up. See that outfit, 30,000 feet up. What you know? And you know how I link up. Hit my homie up, told him what's up with the beach up. I remember back when I was living in a freezer. Had to keep my hustle up so I could keep the heat up. Now I got my cheese up. Sue with it, so smiling when they see us. How you like me now? I'm even better when I re up. Woke up in London yesterday. Found myself in the city near Piccadilly. Don't really know how I got here. I got some pictures on my phone. New names and numbers that I don't know. Address to places like Abbey Road. Take turns tonight, not turns to whatever we want. We're young enough to say, yeah. complain about. Pop Hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Nobody compares to you. nights now. It's not the same in my bed. What if she found out what's going on in my head? It'll be all bad, have me right back. But you don't understand me, girl. When she touches me, I'm wishing that they were your hands. And when I'm with her, it's only by the sex. With you, I had a bad romance. And if I could www.targetw.com e viva o mundo Target. As 5 melhores pop hits. Todo mundo ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Quinta-feira, 14 de julho de 2011. Eu espero que o seu dia esteja sensacional. Dia, aliás, de acompanhar Target. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the Greatest Network. Acompanhamos a primeira edição do Dia do Pop Hits. Os cinco sons mais votados no portal. portal targetw.com, a referência para o mundo. Número 1 na manhã, Beyoncé, Best Thing I Never Had. No segundo lugar, Katy Perry, Last Friday Night. Número 3, Chris Brown, She and You. Quarta colocação para Britney Spears, I Wanna Go. E o quinto som mais votado na manhã foi Good Life, com One Republic e B.O.B. Quer mudar tudo pra tarde, baby? Mande ver aí então, www.targetw.com. É o ouvinte que manda aqui no Pop Hits. Aproveite, é claro, pra se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. targetw.com. E no Twitter, siga @targetrádios. Pop Hits do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de quinta, um grande beijo pra Virgínia Batista, ela que é de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. Tudo bem por aí, Virgínia? Seu pedido tá rolando agora aqui na Target. Ela tá a fim de relembrar Nelly Furtado, Turn Off the Light. E logo mais à tarde, Pop Hits de volta. Fiquem todos com Deus e até já. Bye, bye, baby! So lonely inside this bed. rede internacional Target Radios, referência para o mundo.